tudo pra galera. É que eu faço caridade pras pepecas que tão me querendo. É que eu faço caridade pras pepecas que tão me querendo. Olhou pra mim, piscou. Pepeca com madeira, toma. Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Piscou, toma. Vai! Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Piscou, toma, piscou, toma, toma. Bora o quadro e pega lá, bicho! Quatro de pragada! Aqui as paredes se balançam, legora! Homem que é homem de verdade, não anda escolhendo. Caridade pras pepeca que tá me querendo. Olhou pra mim, piscou. Pepeca com madeira, toma. Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Vai! Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Piscou, toma. Piscou, toma, toma. Piscou, toma. Balança, Final de Ibicoara.